Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e aqueles ossos reviveram. Eu quero profetizar na sua vida: tudo que estava morto viverá, viverá, viverá, viverá. De um ambiente preparado está, a glória já encheu esse lugar. Deus soprando está aqui. Preciso derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos. E tem uma palavra, não vou me calar. Vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida, um lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor. Enquanto